lixos, sai dos lixos. Baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, entre nos sapatos. Do cidadão civilizados. Fugas, que evita minhas rugas. Você é pintada, revista, coelhinho peludo. Vou se fuder, porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Bichos escrotos, saiam dos esgotos. Bichos escrotos, venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nome, Roladão. Bichos, baratas, ratos, entre nos sapatos dos cidadãos civilizados. Fugas, você é picada, coelhinho peludo, vou se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Você pintada, coelhinho peludo, vou se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Bichos escrotos, saiam dos esgotos. Bichos escrotos, venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nome, roda. Bichos escrotos, saiam dos esgotos. Bichos escrotos, venham enfeitar